Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti, nesta segunda-feira. Espero que esteja gostando e realmente é um momento de graças e bênçãos do céu. Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0 operadora 41 8401 0909. Eu repito. 0 operadora 41 8401 0909 dígito 1. E eu estarei nessa segunda-feira acolhendo todos os pedidos de oração e os novos associados. Evangelizar é Preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado a você que ligou para rezar comigo o Terço da Misericórdia. O número, esqueça não, 0 operadora 41 3221 6070. Se hoje você não conseguiu, tenta outro dia. O fato de você ligar também é um motivo de você deixar suas intenções. Hoje é dia de Santa Clara, companheira de São Francisco. Santa Clara, que tem uma história belíssima de amor a Deus. Clara, os olhos de Francisco. Santa Clara, que tem uma história maravilhosa. Se me dá tempo, eu vou contar sobre a Eucaristia. É o que me vem. Eu tive o prazer de visitar a igreja de Santa Clara, em Assis. E é muito forte, junto às Clarissas, o amor a Jesus. Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Maria Silvia, sou da cidade de Limeira. No dia 20 de julho, Pietro, neto da minha prima, com 6 meses, passou por uma cirurgia cardíaca em São Paulo, onde tudo correu bem durante a cirurgia. Mas no dia seguinte, houve algumas complicações pós-cirúrgicas, onde com muita fé nos unimos em oração, pedindo pela libertação de Pietro na novena de Santo Onofre. E hoje, dia 3/8, Pietro recebeu alta em boas condições e já se encontra em casa. Meu filho também. No dia 20 de julho, João Miguel, com febre alta, foi levado ao pediatra e foi constatada uma pneumonia, onde também pedimos muito pela libertação. E hoje também, no dia 3 de agosto, foi levado ao pediatra novamente e constatado que ele está curado da sua pneumonia. Queremos agradecer ao Santo Onofre, à Nossa Senhora, ao Padre Reginaldo e a todos que juntos se unem nessa corrente de oração maravilhosa. o meu muito obrigado a todos. Deus abençoe, querida. Um abraço a vocês de Limeira. Grande abraço, carinhoso abraço a todos vocês. Filhos queridos, Deus vai dispensando graças e bênçãos. Você acha que é em vão esse momento, o terço da misericórdia? Eu estou vendo aqui testemunhos, padre. Leia para todos que rezam o terço da misericórdia, que eu recebi uma grande graça. Meu pai estava desenganado dos médicos e foi para uma cirurgia. Minhas irmãs foram acompanhá-lo no hospital e eu fiquei em casa, porque era a hora da misericórdia. E eu rezei o terço. O que para os homens já era o fim, para Deus é o começo. Agora meu pai está do meu lado, em casa, rezando o terço. Marina de Maringá, Jesus, Deus seja louvado. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia. O texto de hoje, Mateus 17, 22 a 27. Mateus 17, 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Atravessando a Galileia, Jesus disse aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobraram o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas para não escandalizar essa gente, vai até o mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo duas vezes o imposto. Paga e entrega a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santa Clara foi uma mulher de profunda entrega a Deus. Quando já idoso, São Francisco de Assis estava doente, quase cego, foi até ao convento de São Damião. Irmã Clara aguardava essa visita e ele pediu para ser hospedado. Para respeitar a clausura, ele foi acomodado numa cabana de palha no quintal. E foi aí que São Francisco escreveu Irmão Sol, Irmã Lua. Clara nasceu em 1193. Santa Clara teve os cabelos cortados por São Francisco quando entrou para a vida religiosa. Foi para o mosteiro beneditino. E depois dos beneditinos foi para a ordem segunda franciscana. Santa Clara abandonou a rica morada, a mãe, as irmãs, e foi viver o ideal franciscano de pobreza. E abraçou o que Francisco chamava a irmã pobreza. Clara, foi uma mulher devotíssima da Eucaristia. Santa Clara, certa vez diante do cerco que Assis sofreu, já doente, frágil, diante dos sarracenos que gritavam que iriam arrombar a porta, as irmãs atemorizadas foram se queixar, titubeando, cansada. Foi até o sacrário e disse: meu amado Jesus, irás nos abandonar? E num ato de fé pegou Jesus Eucarístico e diante daqueles soldados levantou a hóstia e disse: Jesus, defendei aquelas que o servem. Os grotescos soldados se ajoelharam e bateram em retirada. É só quem tem fé que pode recorrer com tanto amor a Jesus sacramentado. Santa Clara, humilde Clara, belíssima Clara, dai-nos este amor, a Eucaristia. Dai-nos este amor à Igreja. Ah, como os santos nos ensinam, né? Quem é grande no reino dos céus? Quem se faz pequeno. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.